Azul 4206, não escuta? Poxa, 4206, tá bom. Só um instante para iniciar o push. Temos mais uma aeronave da ATA já prestes a iniciar o táxi à retaguarda, livrando o setor. Mais uma aeronave da Gol já no push no portão 08, vai táxi à retaguarda, ok? Azul 4206. Serão no 7, evento no 30 graus, 59. Paciente, pouso autorizado. Após o pouso, está autorizado o backtrack Max da Bata? Afirmo. Paciente, Lima. Corre o Jurassic Max. Controle o Jurassic Max. Prossiga. Estamos igual com o aeródromo. Torre, 118.95. Salvador, Papa Tango, Juliette, Quebec Kilo. Quebec Kilo, autorizado final do ano 7, informe final de 2 milhas. O Quebec Kilo tem intenção do pouso na 190, caso o pátio 3 tenha vaga. Não há vaga no pátio 3. Afirma, sim. Então pousaremos na 197 e prosseguiremos para o pátio 4. Sim. Estou aguardando para ingresso. Sim. Bruno vai manter a posição antes da Juliette, Bom, 856 para o DAC, eu vi 185, 3 horas e 8 de Natal. Bruno 856, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, o ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste 1014 agora, um bom gol. 1014, parte principal Índia Alfa, bom trabalho, boa. O Azul 4206, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Gol, iniciando o táxi a partir do 08. Após a mesma, tem livre para o inspecionamento, reporta táxi. Coordenando solo após a passagem da aeronave, para a DGV iniciar o... Solo, that's ground, hello again, Condor 077, send 11, information Quebec, request startup and clearance to destination Frankfurt. Condor 077, cleared to Echo Delta. Delta Foxtrot, flight level 330, runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Puka, departure, Papa, uniforme, Charlie, Alpha, departure, after Caju, transition, Alpha, Romeo, uniform, transition, to intercept via Upper Whiskey 58 until Recife, Romeo, Echo, Charlie, after following your flight plan route. Salvador departure frequency 120.8 and standby to Scott code. Mike Echo Oscar, autorizado táxi até a Oscar, chame na Oscar para decolagem. Chama na Oscar, decolagem. Direct Alpha Romeo. Alfa Romeo uniform and confirm it's a Puka departure to intercept Upper Whiskey 58 Romeo Echo Charlie first altitude flight level 330 and 1208 as departure frequency Condor 077. Condor 077 just confirm Puka departure Papa uniform Charlie Alpha departure after Caju transition Alpha Romeo uniform transition. And stand by to Scott Code, okay? Channel 6163, Juliette 08, é o portão. Prosseguindo até o Gate 08, Channel 6163, obrigado. Salvador, muito boa noite, Portugal 022, nosso estado 10, request clearance to Lisboa, information correct. Portugal 022, number 2 to copy, stand by. Quebec information now, ok? Salvador, Condor 077, I will repeat our departure here. Cleared to destination, Echo Delta Delta Foxtrot via Puka departure, Alpha Romeo uniform transition, Upper Whiskey to Romeo Echo Charlie flight Redwood, flight level 330. Departure frequency 120.8 and the walk. Condor 077 is call canal 5474. Walking 5474, Condor 077. Condor 077, read back correct, gate 11, report ready for startup and push. We are ready for startup and pushback. Um tráfego para voar direto em Leuch. Condor 077, do we have to change any frequency for which we start up at pushback? Negative, in this frequency, okay? 121.9, okay? Salvador ground. So I told you, we are fully ready for start up at pushback on position number 11. São 3567. São 3567, contato radar 340, perfil Arbor. Arbor. Check cleared by exit start. Call 077, clear startup and push. Gate 11, report ready for taxi. Roger, we do so. Call 077. Que é com Oscar, vento no 40 graus, meia dúzia nossa. Back Kilo, o solo ao 51, autorizado backtrack, reporte liberando a pista. Que eco, Oscar? Livre reporte. Ok, está decolando com pro eco, ok? Sempre. Juliette, tá Back Kilo, apenas fique atento ao helicóptero decolando. E aí, pronto, tá? Estamos com 98 a bordo, temos 3 horas e 25 de autonomia, alternando Maceió. Azul 4206, ataque via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste no 0, no 4, um bom voo. E aí, ataque via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, lá com 295, obrigado, Azul 4206. 5415, já sua navegação, vou Ilhéus, está presente. Noite Ilhéus, 495. Certo, vai permanecer na escuta, aguardando instruções, vai manter essa proa. G70, runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff. Patry, Mike Oscar, departure after JPX position. Golf, Echo, Bravo, India, Tango position. To intercept via upper risk 50 after following your flight plan route. Salvador departure frequency 120.8 and Skulk 5421. Portugal 022, clear to go over the top of the upper side to flight level 370. Spanish is 10 after departure left turn, Momo departure JD transition. Upper width 50, then flight plan 2. Departure frequency 120.8, Skulk code 5421 and Portugal 022. Portugal 022, read back correct, gate 10, report ready for snap and push. We'll call you ready at Portugal 022. 25, Oceania 6201, obrigado, boa noite. Mike Echo Oscar, agora com controle 120.8. 120.8, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, 3894, final ILS X-Ray, baixar e travar. 3894, pouso autorizado, cabeceiro no zero, vento no 40 graus, 5 nós. Livre, pouso no zero, 3894. Salve, o Mike Echo Oscar. Mike Echo Oscar, corredor forte, reporta 20 milhas, eu mantenho 500 pés até Aracaju. É, intenção de acender para 1 no 1000 pés. Sim, suba para 1 no 1000 pés e confirma o estimado de ingresso na terminal Aracaju e o pouso. Ok, vou aguarde, por favor. Três, cinco, meia, sete, vai, leva. é o Mike Acosta? Autorizado, tá 3567, direto ao Alepa. Alepa, tá 3567. Mike Acosta, prossiga. Tá estimando o limite da sua terminal 2130 e o pouso em Aracaju 2210. Sente, copiado, confirma sua B? 03. Sente. Voo no 273, estabilizou? No localizer. Completa com a torre 18.95, com pouso. 18.95, voo no 273. 3567, Recife, 288, alternado no 260, bom voo. 288, 260, boa noite, tá 3567. Usado pela torre? Ativa, tio Sam. Ali mantém, agiliza nas manobras. Ali mantém 14 metros já. Três, oito, nove, quatro, solo ao 57, direito, no 219. Direito, no 219, tá 3294. Salvador, é local, zero, do ano, tá do ano, zero, Portugal, zero, two, number two, in detector, stand by. Ali vai, Ponte Palpiro, tudo. Salve, Salvador, boa noite, tá 3894, livro na época. Tá 3894, táxi via Alfa, mandei a posição em seu táxi e Juliette, aguardando para ingresso. Mantenha antes da Juliette, tá 3894. Solo web 6720, pronto pro táxi, 182 a bordo, autonomia de 3 horas e 47 minutos, alterna com fim. Request taxi. Webjet 6720, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Parte Indy Alpha, ponto de espera 1, 18.95, 6720, boa noite, quanto vai? Condo 077, taxi via Melnathan, FC Taxway India, Alpha, until Hold Point Runway 10, Hold Point Tower 118.95, and call Q18.1014, Condo 077. Condo 077, taxi into Runway 10 via Indian Alpha, Tower Frequency 118.95, and QNH1014. 3894, mantenha a posição em sua táxi Juliette após a passagem da aeronave da Condor iniciando o táxi a partir do NO1, após a mesma Juliette, meia dúzia, portão. Gente, tá 3894, para manter a posição em sua Juliette após a aeronave da Condor, prossegue para a posição número 6. Tango Juliette, Quebec, Kilo, informação em curso a Romeu. Confirma o Pátio que encontras? 4. Juliette, Quebec, Kilo para Valença, 1.000 pés. Decolagem da 1.7, curva direita, via corredor Axé. Controle em 1.20.8, a torre em 1.18.95 e aciona 0.1.17 no transponder. Mike Acosta, reporta 20 milhas de Salvador. Vai reportar 20 milhas de Salvador, Mike Acosta. 720, pode esperar a próxima. A linha mantém 6720? Confirme. A linha e mantém? A linha mantém 0, 6720. Agora com a torre em 118.95, ajuste 1014, bom voo. Portugal 022, clear startup and push, report to Air Force Taxi. Report startup and push, call in for taxi, Portugal 022. Solo Salvador, boa noite, é o Trip 5219, sente na informação, Romeu. Trip 5219, informação Romeu, confere para a vitória da conquista, prepare a saída Arbor, aguardando cópia. Preparar a aeroporto, está guardando cópia, 5219. Bomba 273, táxi via Alfa, e reportando seu táxi Juliette para ingresso. Reportando seu Juliette, 273. Suba e mantenha o nível 100. Trip 5495. Está agora 57 milhas de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha nível 140 e chame controle Ilhéus 1201. Você passou no 4 controle? Está agora 55 milhas de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha nível 100. Chame controle Ilhéus 1201, bom voo. Ciente, faça 180 graus pela esquerda ou pela direita, voe ITAP, informe de descida, ajusta o altímetro no 0,4. Poderia informar o motivo do retorno? Declara emergência. Acho que é daquilo. Desça para nível 050, pastor no 4. Controle, boa noite, web 6720. 6720, contato radar, supra nível 360, perfil da El. Subindo ao 360, solicita pro Adileda, web 6720. Vou Ileda. Pro Adileda, 6720. Mike, Eco, Oscar. Mike, Eco, Oscar, mantenha referências visuais, modifique frequência para 2, 3, 4, 5. Ao ingressar terminal Aracaju, chame frequência 1220.3. Quilo para o seu corredor, chame o pés. Quilo, chamaremos o farol da barra. Azul 4206, passa nível 150, chame o centro Recife, frequência 12545, alterno 2685, boa viagem. Ok, Ok, 2545, 2685, obrigado, azul 406. Approach today con 077, passing 1,900 feet, climbing flight level 330. 1077, climbing flight level 330, Puka departure. Con 077, climbing flight level 330, Puka departure. 76720, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1-3325, boa viagem. Foi para 6720? Positivo, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1-3325, boa viagem. 3325, boa noite, manda vale, 6720. Verdade Quebequilo, frequência livre para autocoordenação, boa viagem, Verdade Quebequilo. Turn gate, stand number 4, ready for a pushback and drive. 601. Read back collect and stand by to start up and push gate number 4. Stand by 1601. 3897, pronto, copy. Ciente, realize 180 pela esquerda, voo direto coral, o pastor Onopato. Confirme o nível 100. Estou para o nível 080, vou na prova de coral, pastor no 4. Salvador, muito boa noite, Portugal 022, Airborne, Momo Depart. Pastor, correção, Portugal 022, climb track level 370, Momo Jebit Departure. Climb track level 370, Momo Jebit Departure, Portugal 022. Boa noite, gol 1567 da próxima ponte, perdão, no Zene, pronto. Push and set up, process for taxi, go 1601. São 3897, portão 5, autorizado, pushback, acionamento, reporta táxi. Autorizado, pushback, acionamento, vai reportar o táxi, são 3897. No 57, autorizado a decolagem de pistão no 0, vento 150 graus, 059. Autorizado a decolagem para o gol no 567. Seven pass track level 150, contact now Recife Center, frequency 12545 or 12685. Condor 077, 12545 or 12685. Today, Condor 077.